Informação, música, prestações e serviço. Você está na Rádio Cultura de Santo Tomão. Terra do Pai da Aviação. Além de 1.580 quilômetros. Mais ou menos, www.radiocultura.fb.com.br. Continuar. Thank you.